Boletim Astrológico de Fevereiro, uma edição mensal gratuita, produzida artesanalmente, com poucos recursos, mas com boa vontade, e que tem como objetivo trazer-lhe uma análise mensal das principais tendências astrológicas presentes nos céus, para que possa tirar o melhor partido possível das energias coletivas e utilizar da melhor maneira a informação astrológica para organizar o dia-a-dia e optimizar as suas escolhas. Importa recordar, antes de mais, que este boletim analisa tendências planetárias coletivas, globais, dos planetas nos céus. Posicionamentos e relacionamentos que se aplicam a todas as pessoas no geral, mas a ninguém em particular. São as energias universalmente disponíveis de igual forma para todas as pessoas, mas que são experienciadas de maneira diferente por cada indivíduo em função do seu tema astrológico individual. Para compreender melhor estes princípios, sugiro que consulte o Boletim de Janeiro, que explica de maneira mais detalhada estas questões. O mês de Fevereiro começa com Marte a retomar o seu movimento direto no grau 24 de Gêmeos, depois de 2 meses e meio de movimento retrógrado. O dia 16 de novembro de 2007 foi o dia em que, no seu movimento aparente, o planeta da ação, da afirmação e da assertividade passou a andar para trás. Este é o fenómeno por detrás da retrogradação dos planetas, quando, no seu movimento aparente, parecem, nos céus, andar para trás. Quando isso aconteceu, no dia 16 de novembro de 2007, Marte encontrava-se no grau 12 de Caranguejo. Agora, acaba de retomar o seu movimento direto e cobrirá ao longo deste mês os últimos graus do signo de Gêmeos, antes de entrar novamente, no dia 5 do próximo mês de março, no signo de Caranguejo. Falaremos mais à frente do significado de Marte ter retomado o seu movimento direto e das suas implicações coletivas e pessoais. Mas, para já, mantenhamos apenas esta ideia e vejamos que outras efemérides caracterizam o mês de Fevereiro. No dia 7 de Fevereiro, temos um eclipse solar no grau 17 de Aquário. Este eclipse solar tem implicações para todos nós, mas tem especial significado para os nascidos ao redor de 6 a 8 de Fevereiro, de 7 a 9 de Maio, de 10 a 12 de Agosto e de 9 a 11 de Novembro. E também para todos aqueles que têm planetas ou pontos importantes dos seus mapas astrológicos ao redor do grau 17 dos signos fixos. Estou a falar de Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Vamos falar sobre este eclipse solar mais à frente neste boletim. Também este mês de Fevereiro, Mercúrio retoma o seu movimento direto no dia 19, no grau 8 de Aquário, depois de ter entrado em movimento retrógrado no passado dia 29 de Janeiro e assim permanecer 3 semanas. Como já foi explicado em edições anteriores deste boletim, o movimento retrógrado de Mercúrio manifesta-se essencialmente ao nível das trocas e das comunicações, caracterizando-se estas, durante este período, como mais dificultadas ou sujeitas a atrasos e imprevistos. Sendo uma excelente altura para pesquisar, recolher informação, rever, reescrever, planear e preparar propostas e documentos, passar apontamentos a limpo e tudo o que implique re, ou seja, repetir, rever, recolher, reestruturar, etc., não é a melhor altura para tomar decisões importantes ou fazer compras significativas, especialmente se envolver em tecnologia, informática ou telecomunicações. Não deixe de fazer o que precisa fazer, mas duplique os seus cuidados nestes assuntos. Antes de fazer uma compra importante, recolha mais informação. Antes de assinar um contrato, leia-o várias vezes. Quando enviar mensagens, certifique-se de que chegaram. Não deixe o seu negócio ou a sua vida dependente de uma informação não confirmada, de uma mensagem que pode não ter chegado, de um recado que pode não ter sido ouvido. Faça um backup dos fecheiros mais importantes, pelo sim, pelo não. Decisões tomadas durante o período de Mercúrio retrógrado poderão ter de ser revistas mais tarde ou resultarem diferentes do planeado. Mas a partir do dia 19 de Fevereiro, Mercúrio retoma o seu movimento direto, isto é, o seu movimento normal, e esta influência dissipar-se-á gradualmente no decurso dos dias seguintes. ainda o mês de fevereiro, importa referir a entrada de Vênus em Aquário no dia 17, a entrada do Sol no signo de Peixes no dia 19 e o eclipse lunar no dia 21, que ocorre no grau 2 do eixo composto pelos signos Virgem e Peixes. Este eclipse lunar, de que falaremos também mais à frente neste boletim, tem implicações para todos nós, mas especial significado para os nascidos ao redor de 19 a 21 de fevereiro, 22 a 24 de maio, 24 a 26 de agosto e 22 a 24 de novembro. E também para todos aqueles que têm planetas ou pontos importantes dos seus mapas astrológicos ao redor do grau 2 dos signos mutáveis. Estou a falar dos signos de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Para saber se tem planetas ou outros pontos importantes do seu mapa astrológico nestes graus específicos, e se ainda não o sabe, precisa consultar o seu tema astrológico, que pode ser calculado gratuitamente na internet ou obtido junto de um astrólogo profissional. Encontrará informação, links e recursos astrológicos para o poder fazer no meu site www.nunomichaels.com. E agora, vamos ver as principais influências astrológicas dia-a-dia para este mês de fevereiro. Como já foi referido, Marte passou a direto no último dia de janeiro, depois de ter estado retrógrado durante 2 meses e meio, desde 16 de novembro de 2007, para ser mais exato. O movimento retrógrado de Marte convida-nos a todos a rever os nossos desejos e a forma como agimos, como nos afirmamos e como lutamos pelo que queremos. E a nossa capacidade de nos mantermos equilibrados mesmo perante a adversidade, a contrariedade e a necessidade de fazermos concessões, sacrifícios e abdicarmos das coisas que desejamos. Por extensão, o movimento retrógrado de Marte também nos obriga a perceber como lidamos com a frustração e quão integrada e saudável é a nossa expressão da agressividade. E que melhor maneira de o percebermos, se não confrontando-nos com experiências frustrantes de impotência, de confronto e conflito, ou colocando-nos desafios que só uma atitude confiante, audaz e corajosa permite enfrentar de maneira adequada. O movimento retrógrado de Marte é um dos melhores períodos na vida para percebermos a diferença entre agressão e agressividade. A agressão nasce de um impulso de destruir o que nos frustra, nasce de um impulso de morte, seja dirigido ao exterior, seja dirigido a nós próprios. Agressão é destruição, é contra a vida. Da mesma maneira, a autoagressão que nasce da impotência ou do medo e que se pode manifestar como raiva contida, ressentimento, dá origem invariavelmente à depressão. Nós deprimimos sempre contra qualquer coisa ou alguém quando algo ou alguém não nos permitem satisfazer as nossas vontades ou desejos no momento e da forma que queremos, por muito legítimos que sejam as nossas vontades e desejos, e quando não encontramos as maneiras de vencer, ultrapassar, derrubar esses obstáculos, ou quando tememos as consequências de o fazer. A agressividade, por outro lado, é um impulso que nasce da vida, do desejo de crescer, de nos afirmarmos, de conquistarmos espaço pessoal e de nos defendermos dos agressores, de mantermos as nossas fronteiras definidas e respeitadas pelos outros. A agressividade é essencial à preservação e ao desenvolvimento da vida. Se a vida é movimento e o movimento se faz para a frente, para o futuro, a agressividade é o que nos permite ir desbravando a vida, reconhecendo e aceitando os limites e obstáculos exteriores para sabermos como lidar eficazmente com eles. Há capacidade de defendermos e lutarmos pelos nossos direitos e necessidades, respeitando em simultâneo os direitos e necessidades dos outros, chamamos assertividade, que é como quem diz em astrologuês, um Marte bem integrado, construtivo e ao serviço da nossa consciência. Nos últimos meses, todos fomos convidados a perceber como usamos os nossos Martes. Eu convido-o, desde já, a fazer neste preciso momento uma reflexão sobre os principais desafios que viveu nos últimos 2 meses e meio, as frustrações com que teve de lidar e a forma como reagiu a elas. Como lidou com os sentimentos recentes de raiva, impotência, ressentimento, ódio, revolta? e que canais encontrou para se expressar de forma não destrutiva para si nem para os outros? Que assuntos tem pendentes para enfrentar, resolver, adereçar? Onde é que a vida lhe está a pedir força, coragem, resolução, uma abordagem assertiva? Faça uma pausa nesta gravação, neste mesmo momento, e anote algumas ideias sobre o tema. O resto do boletim astrológico estará aqui à sua espera quando terminar de o fazer. Obrigado pela oportunidade que deu a si próprio de refletir sobre as aprendizagens que o movimento de Marte retrógrado lhe trouxe. Agora que Marte passou ao seu movimento direto, é a altura de enfrentar essas questões e de pôr em prática tudo o que aprendeu sobre o que funciona e não funciona no momento de enfrentar os problemas, desafios e obstáculos da sua vida. Embora esta aprendizagem seja comum a todos nós, pessoas com energias importantes nos seus mapas nos signos de Carneiro e Escorpião vão sentir-se especialmente aliviadas e com maior facilidade em avançar com as suas vidas, depois de um período de frustração e aparente estagnação. E, se quiser pensar como um astrólogo, identifique no seu mapa astrológico em que casa e em que signo está Marte. Depois, veja quais são as casas astrológicas que abrem com Carneiro e com Escorpião. Essas são as áreas de vida e os temas que vão desbloquear ao longo deste mês. Se não sabe ou não consegue ainda identificar esses posicionamentos, talvez fosse a altura de começar a estudar astrologia ou de consultar um astrólogo. Não imagina quão útil é a astrologia até para nos ajudar a entender e resolver as questões práticas da existência. E isto para não falar da sua verdadeira dimensão, que é de ser uma bússola, um guia objetivo e seguro para assinalar os desafios e os timings do nosso crescimento espiritual. Vamos então ver, agora sim, os principais acontecimentos astrológicos deste mês, o que significam e como tirar o melhor partido das suas energias. No dia 1 de Fevereiro, Vênus faz conjunção com Júpiter no grau 10 de Capricórnio. Atividades sociais, culturais, festas, viagens e atividades filosóficas e de educação são estimuladas, bem como uma certa tendência ao excesso de gastos e à autoindulgência. Mas é também um momento de correr alguns riscos profissionais, românticos e até no jogo. Vênus e Júpiter são conhecidos como os grandes benéficos do zodíaco. Se gosta de jogar, estabeleça um limite realista e jogue dentro do seu orçamento. Se quiser pedir um favor a uma figura de autoridade, é o momento perfeito para o fazer. Um aumento na mesada aos pais ou no salário aos patrões, ou uma promoção há muito desejada. E de preferência merecida, porque em Capricórnio, o signo de Saturno, nem os benéficos fazem milagres. Se está mais inclinado para os investimentos, talvez seja a altura de investir algum dinheiro a médio e longo prazo. Se comprar, prefira objetos que possam valorizar com o tempo ou que mesmo que sejam mais caros, possam durar ou tenham maior qualidade. Capricórnio, o signo onde Vênus encontra Júpiter, tem a ver com tudo aquilo que melhora com o tempo, com a idade. Tem a ver com a antiguidade, a durabilidade e a estrutura. Pergunto-me mesmo se estará a ser discutido algum projeto de lei relacionado com idosos ou reformados ou com regulamentações bancárias, todos estes que são temas regidos por Capricórnio. Se por acaso faz anos entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro, saiba que pode beneficiar especialmente deste aspecto e que este pode ser um dia especialmente afortunado e favorável. Por outro lado, bebés nascidos neste dia 1 de Fevereiro de 2008 poderão no futuro ser especialmente bonitos e muito atraentes para o sexo oposto quando forem mais velhos. Vênus-Júpiter têm fama de criar muita beleza e magnetismo pessoal. Se é pai ou mãe de um bebé nascido ao redor do 1 de Fevereiro de 2008, antes de mais, parabéns. E em segundo lugar, saiba que está guardado para partilhar uma adolescência especialmente dinâmica e ativa do seu filho. No dia 3, Mercúrio faz conjunção com Neptuno no grau 21 de Aquário, repetindo o aspecto que fez pela primeira vez no dia 23 de Janeiro e que se repetirá novamente, isto é, pela terceira vez, no dia 9 de Março. Esta combinação de Mercúrio com Neptuno é uma combinação excelente para atividades criativas, místicas, que ecoem no silêncio inspirado, mais do que no ruído das atividades lógicas e racionais. Acordos e contratos, assuntos sérios, são de evitar, bem como a tendência para ideias pouco práticas e irrealistas. Mas o cinema, a poesia, a música, o espaço e o tempo para sonhar acordado, ou a dormir se tiver o cuidado de manter um caderno para anotar quaisquer sonhos, estes sim, podem ser revitalizadores e inspiradores. No dia 6, Mercúrio faz conjunção com o Sol no grau 17 de Aquário, o grau em que ocorre a Lua Nova e o eclipse solar de dia 7. A conjunção de Mercúrio ao Sol estimula a mente, mas também a identificação excessiva com as nossas próprias ideias. É perigoso quando nos identificamos excessivamente com o que pensamos, porque se alguém confrontar as nossas ideias, tendemos a sentir-nos pessoalmente confrontados por isso. Utiliza a energia mental ao dispor para pôr em ordem os seus assuntos, resolver o seu problema com a ligação da internet, pagar as quotas do sindicato ou qualquer outra associação a que pertença e não se preocupe demasiado em ter razão. Terá o suficiente em que pensar se considerar o significado do eclipse de dia 7. Este eclipse solar de dia 7 é um fenómeno associado à mudança de perspectiva, de propósito e de significado da sua identidade. Especialmente se tiver planetas ou pontos importantes ao redor do grau 17 dos signos fixos. No início deste boletim, forneci as datas de nascimento das pessoas que têm o seu próprio Sol Natal ao redor deste grau. E também falei de quais são os signos fixos. Mas isto não implica que no seu tema astrológico você não possa lá ter outros planetas que não o Sol. Investigue. E investigue também em que casa astrológica cai este eclipse no seu mapa. Nessa área de vida, pode esperar o início ou o clímax de algumas alterações a serem efetuadas, ou mesmo o reconhecimento da necessidade de fazer estas alterações. Por exemplo, se o eclipse ativar a sua casa 10, a casa da carreira, poderá esperar alterações profissionais. Se ativar a casa 4, estas alterações irão refletir-se na esfera doméstica e familiar, e se ativar a casa 3, alterações relacionadas com estudos, comunicação, interesses intelectuais ou irmãos. Estes são apenas exemplos. Também no dia 7 de fevereiro, Vênus a passar em Capricórnio faz um sextil com Urano que transita em Peixes. Esta não é uma influência muito forte, mas como coincide com uma lua nova e com o eclipse do Sol, utilize esta influência para definir objetivos relacionados com relações grupais e o surgimento de novos interesses, contactos e visões de possibilidades futuras. Estes são alguns dos temas relacionados com a Lua Nova de Aquário e outros são, por exemplo, o humanitarismo, o trabalho em rede, a tecnologia, as invenções, soluções criativas para velhos problemas e a liberdade para nos movermos em direção ao futuro. Na minha página nunomichaels.com encontra um manual chamado Um Compromisso de Fogo. Ele está disponível para download e lá encontrará maneiras de trabalhar com as luas novas e esse manual ajudá-lo-á a tirar partido destas influências. No dia 11, o Sol faz conjunção com Neptuno no grau 21 de Aquário e no dia 14 faz trígono com Marte. Este é um bom período para procurar ativamente oportunidades de servir, se está em busca de uma causa à qual dedicar alguma da sua energia ou do seu tempo, ou uma altura em que atividades de grupo podem providenciar uma saída criativa para as energias ao dispor. Esta tendência é reforçada pela entrada de Vênus em Aquário no dia 17, que vem trazer um novo fôlego aos temas de relações sociais e grupais, uma lufada de ar fresco nos seus relacionamentos, novos interesses intelectuais e até românticos. Mas estando Vênus, o planeta do amor, a passar no signo da amizade, podemos encarar esta combinação como uma ótima oportunidade de mesclar amor e amizade, seja expressando o amor pelos amigos, seja reconhecendo que precisamos que os nossos parceiros afetivos sejam, antes de mais, companheiros de jornada, amigos com quem partilhamos etapas, longas ou curtas, da jornada, e que o segredo, ou pelo menos um deles, o segredo de manter viva a chama do amor, é reconhecer em nós e no outro a sua divindade imanente, o seu direito e o nosso ao espaço pessoal, o seu direito à liberdade, à experimentação e ao crescimento que ultrapassa necessariamente o âmbito estrito de um relacionamento pessoal romântico. Esta ideia pode ser assustadora ou simplesmente rejeitada por pessoas que vivem as suas relações amorosas de uma forma mais conservadora, assustada, controladora, intelectualizada, egocêntrica ou exclusivista. Não é à toa que Aquário vive em tensão no zodíaco natural com as energias de Touro, Caranguejo, Leão, Virgem e Escorpião. Uma sugestão de leitura para este mês e a propósito da Vênus em Aquário é o livro O Futuro do Amor, onde se abordam os mitos do amor romântico, a razão de tantos relacionamentos fracassarem, a falência gradual e inevitável de velhos paradigmas de relacionamento e onde se abrem perspectivas arejadas sobre as formas que o amor assumirá no futuro. Vênus é o amor e Aquário é o futuro. Poderia esta leitura deste livro ser uma forma mais literal de nos sintonizarmos com as energias do momento? No dia 19, Mercúrio passa a direto, o Sol entra em Peixes e o Sol faz um sextil com Plutão. Um aprofundamento tem lugar e pode ser a altura de introspeção, de uma terapia, de uma conversa mais profunda ou de uma experiência emocional mais intensa. Não digo má para aqueles que associam profundidade emocional com coisas assustadoras e perigosas. Digo profundas. Há boa maneira como vivem habitualmente as pessoas com muitas energias em signos de água, especialmente Escorpião e Peixes. Para esses, será um dia especialmente gratificante. Se se lembrarem de fluir com os próprios sentimentos e se se permitirem expressá-los sem repressão, controle ou apego aos resultados. Seja a água, disse o mestre, e deixe-se fluir com insistência. Pois bem, este é o dia para o fazermos todos nós. No dia 19, Mercúrio retoma o seu movimento direto. Já aqui expliquei o suficiente sobre Mercúrio retrógrado, quero apenas sublinhar que todos aqueles com energias em Gêmeos e Virgem, os dois signos regidos por Mercúrio, vão notar especialmente a diferença. Em tom de brincadeira, arrisco dizer que Virgem vai notar e que Gêmeos vai querer falar sobre isso. Mas eu não estou a falar de indivíduos, estou a falar da parte de nós que é virginiana e da parte de nós que é geminiana. Quer pistas? Veja no seu tema astrológico quais são as casas que abrem com Gêmeos e Virgem para saber quais são os assuntos que mais vão abrir com a passagem de Mercúrio ao seu movimento direto. No dia 21, temos um eclipse lunar no grau 2 do eixo Virgem-Peixes. Como disse no início deste boletim, este eclipse tem implicações para todos nós, mas tem um especial significado para os nascidos ao redor de 19 a 21 de fevereiro, 22 a 24 de maio, 24 a 26 de agosto e 22 a 24 de novembro. E para todos aqueles que têm planetas ou pontos importantes dos seus mapas astrológicos ao redor do grau 2 dos signos mutáveis, que são Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Nas áreas de vida, isto é, nas casas astrológicas em que este eclipse cair nos nossos mapas astrológicos, podemos esperar algumas mudanças, alguns fins de ciclo, o início de novos ciclos. A pergunta que, como conselheiro astrológico, lhe sugiro que faça a si próprio é esta. Como posso, em termos práticos e funcionais, manifestar os meus ideais? O que me está a impedir de o fazer? Que espaços preciso abrir? E que novas formas, ferramentas e conhecimentos preciso para implementar na Terra a verdade do céu que me habita, o coração ou a alma? No dia 24, o Sol oposto a Saturno no grau 5 de Virgem sugere que talvez tenhamos um domingo com mais trabalho do que habitual ou simplesmente sintamos a necessidade de prioritizar alguns aspectos da nossa vida. Figuras mais velhas podem precisar da nossa generosidade, calor e luz, e simplesmente podemos não sentir vontade ou disponibilidade para a oferecer. Ou podemos sentir-nos frustrados por circunstâncias ou ganhar súbita consciência de algumas das nossas limitações, sentimentos de inadequação ou regras opressivas pelas quais nos obrigamos a controlar a nós próprios. É o que acontece quando o planeta da identidade, da realização e da luz, o Sol, confronta, oposição, o planeta das responsabilidades, dos limites e da sombra. Mas lembremo-nos que é uma influência coletiva, passageira, e que já sobrevivemos a centenas destas dinâmicas antes de começarmos a ouvir este boletim astrológico. O que temos aqui é uma grelha que nos permite objetivar as energias que estamos a viver, com consciência, mas sem dramatismos. No dia 26, Mercúrio, em conjunção com Vênus, no grau 11 de Aquário, sugere um dia em que podemos retirar especial prazer de escrever, comunicar, aprender, de atividades sociais e de grupo, ou simplesmente reorganizar a agenda do nosso telemóvel ou a nossa lista de contactos de e-mail. Se fez planos significativos durante o período de Mercúrio retrógrado, este é um bom dia para pôr em prática as decisões tomadas, apresentar as propostas elaboradas ou fazer os contactos necessários. Se tem um problema, partilhe-o com um amigo. Aquário é a consciência, afinal, de que somos todos viajantes nesta nave cósmica e que a amizade, a partilha, a cooperação, a disponibilidade a enriquecer as vidas dos outros são as manifestações ideais, possíveis e requeridas de uma das mais importantes leis espirituais, a lei das relações humanas corretas. E pronto, por este mês é tudo. Estas e outras previsões e informações podem também ser encontradas no Guia Astrológico 2008, um prático calendário de secretária criado com o objetivo de lhe permitir, num relance, dispor de toda esta informação e mais alguma para melhor planear os seus dias e atividades em harmonia com os ritmos cósmicos. Encorajo-o a visitar o meu site www.nunomichaels.com e também o meu blog nunomichaels.blogspot.com, onde encontrará materiais inesperados com uma frequência imprevisível que pode utilizar de acordo com a sua vontade e prazer para a construção de uma vida mais feliz, mais inspirada, mais alinhada com as leis que todos nós prosperamos e crescemos ao reconhecer e respeitar. Sinta-se livre também de contribuir com o seu feedback, comentários e sugestões pelos contactos disponibilizados nesses sites e de partilhar este boletim com todos aqueles que julgo possam dele beneficiar. Com a sua ajuda e energia, este boletim astrológico poderá tornar-se cada vez melhor e chegar a cada vez mais dos nossos irmãos de jornada. E pronto, tudo de bom e até quando a vida o permita, sou Nuno Michaels.